religare. Se o joio tá com trigo, então separe. Ei, pare, o bem com o mal, nunca compare. Errare, humano oeste, não se mascare. Encare, a vida não é teste, mas se prepare. Depare com a salvação e se ampare. Declare de todo o coração, se escancare. Apare toda desolação para que sare. Repare, não há nada que com Deus se equipare. Dispare e acerte em cheio no inimigo. O Senhor é contigo e afasta o perigo. Te digo que ligo e sigo, consigo, prossigo, navigo na fé, só quem é e quem é tá comigo. Mais que uma junção, isso é uma unção, reconexão dos nossos manos, nossa função. Jesus Cristo é listo, insisto, resisto, inquisto, persisto e conquisto. A chama tá acesa e a clama a certeza. O que é real nunca precisou de realeza. Realmente, isso aqui é religare. Consequentemente, isso aqui é religare. A chama tá acesa e a clama a certeza. O que é real nunca precisou de realeza. Realmente, isso aqui é religare. Consequentemente, isso aqui é religare. No início, um laço paterno de amor, pense nisso. No jardim, andando com Deus, sem maldades e vícios. É disso que falo com coração e ardor. Voltar à essência de tudo, estar com o Criador. Sem temer vales e sombras, sem ver a desigualdade. Onde os valores são sede de poder e fome de fracos. E amares em ondas que entenebrecem a verdade. E falsos amores lançando vidas abaixo. Debaixo do céu, onde tudo é vaidade, busco encontro com Deus. Ao retornar, me ligar, estar junto, permanecer, voltar, religar outros frutos. A conexão perdida em consequência do pecado foi novamente disposta a nós lá no Calvário, onde o Cordeiro foi sacrificado e o véu se rasgou. Religare, acessa o jardim com meu Senhor. A chama tá acesa e a clama a certeza. O que é real nunca precisou de realeza. Realmente, isso aqui é religare. Consequentemente, isso aqui é religare. A chama tá acesa e a clama a certeza. O que é real nunca precisou de realeza. Realmente, isso aqui é religare. Consequentemente, isso aqui é religare. A vontade de Deus mais uma vez se faz presente. Ele conhece os seus e pelos seus destrói a serpente. Religar é um sonho que se concretizou. Também me religou, na rede conectou. Eu sei quem sou e agora tudo vai ser diferente. Um mais novo me entreiro correndo, sendo o elo da corrente. Palavra tá na mente, minha conversão é todo dia. Eu agradeço, meu tesouro brilha. Não ligo pra ouro de tolo que fica brilhando nos olhos de quem não tem Cristo no peito. Não vivo no vento, não sigo no erro. Meus manos, eu rimo, alivio de enfermo. Sem meio termo, ou vai pro céu ou vai pro inferno. Acha exagero, não faz papel de muito esperto. Eu também tava nessa de seguir sozinho, mas eu estou com meu coração, eu vou no seu caminho. Tô feliz ganhando combate, não tô aqui querendo destaque. Se eu cair, o Senhor me repara até o fim. Tô com religare.